A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é com grande alegria e emoção que nós vamos compartilhar o capítulo 6 de Efésios e concluir mais um livro da Bíblia que estará à sua disposição no nosso blog para a sua devocional quando você desejar. Mas é claro que não é só o blog. O blog é um grão de areia entre os instrumentos que você pode utilizar para estudar Efésios. Há livros e livros, comentários, a própria leitura do texto bíblico que você deve buscar sempre. Veja, não é quase sempre, deve buscar sempre a leitura bíblica, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, nós deixamos uma pequena palavra, mas um desafio para que você continue utilizando o livro de Efésios para sua reflexão, para o seu estudo, para sua devoção, para o seu quebrantamento, para o seu aprendizado, para a sua santificação. Muito bem, eu quero agradecer também, antes de fazer a leitura, a irmã Ana nos aponta aqui numa postagem uma tentativa de golpe, onde as pessoas estão pedindo o Pix. Então, cuidado com isso. Foi muito oportuno ela colocar. Agradeço a Liene, que mais uma vez acompanha. E lá em Alagoas, sempre fiel, acompanhando o trabalho e fazendo postagens. Nessa vez ela colocou uma concordância com uma mensagem, duas, na verdade, uma do irmão Everson e uma que foi colocada do pastor Hernandes Dias Lopes, que nós recomendamos. Esse é um pastor sério da Igreja Presbiteriana, um homem de Deus, um homem calmo, sereno, tranquilo e um homem que é um instrumento, na verdade, na mão de Deus. Nos alegramos pela vida dele e recomendamos que você ainda hoje faça a leitura dessa mensagem que nos foi remetida. Muito bem, irmãos, antes de começar, irmãos e irmãs, também quero dizer que o nosso propósito agora é voltar ou amanhã ou segunda-feira para o curso de capacitação de líderes. Ainda faltam quatro ministrações dessa série de 20. E depois veremos qual livro o Espírito Santo vai nos dirigir a compartilhar com vocês, para nossa edificação mútua. Muito bem. Vamos fazer a leitura, então. É um capítulo de vários conselhos importantíssimos para a nossa vida cristã. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui, irmãos e irmãs, como esse texto nos permite, nós vamos fazer as paradas já. Há um conselho para os filhos, que obedeçam os pais, honrem o seu pai, sua mãe, sabendo que isso é um mandamento com promessa, a fim de que nós possamos viver bem e viver muito tempo sobre a terra. E há um mandamento também no versículo 4 para que os pais não provoquem a ira dos filhos. Porque às vezes no processo educacional nós acabamos acirrando os ânimos. E implicando com questões de menor importância e gerando a ira nos filhos. Então, não devemos provocar a ira nos filhos, mas criar na disciplina e na admoestação do Senhor. De 1 a 4 é o que nós vemos. Em seguida, nós vamos ver um conselho para os servos. O que hoje pode ser utilizado para o nosso trabalho. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja livre. Então, que uma orientação importantíssima para a nossa vida, diante da chefia que temos, no trabalho, por exemplo, de obedecer também aquilo que os nossos líderes nos pedem, com toda a sinceridade de coração, como se estivéssemos servindo ao próprio Senhor Jesus. Não fazendo isso só na frente deles, à vista deles, para agradar os homens ou as pessoas do seu trabalho, que estão ao redor, mas fazendo isso como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus, de coração, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. E finalizando o versículo 8, diz assim: sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja servo, seja livre. Depois nós vamos comentar essa particularidade do texto no contexto de 2000 anos atrás. Mas há uma recomendação para os senhores também, que eu estou aplicando hoje para líderes, a chefia da nossa empresa ou da igreja, o que for. E vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso. E ele está no céu, e não há acepção de pessoas com ele. Então, muitos líderes, seja em que segmento for, de trabalho, fazem da sua gestão, fazem da sua liderança um momento de grosseria, um momento de terror, assustando o funcionário, ameaçando, e isso não é agradável a Deus. Nós devemos fazer, se você está em posição de chefia, proceder como você procede diante de Deus, deixando para lá ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, ou seja, estamos no mesmo barco, somos todos servos do Senhor, pelo menos todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor, e que não há acepção de pessoas para com Deus. Essa frase é maravilhosa e nós vamos comentá-la em seguida. E já caminhando para a parte final, ainda na leitura, e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos ficar firmes, irmãos, e se preparar com toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Principalmente porque, no versículo 12, há um esclarecimento: porque não lutamos contra a carne e o sangue. As pessoas são só instrumento. Na verdade, é uma batalha espiritual. Nós lutamos contra principados, versículo 12. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os governantes das trevas desse mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Há situações infinitas que nós nem temos ideia do que está acontecendo no mundo espiritual, e são situações em que o inimigo está usando pessoas ou usando situações para tirar você do sério. Então você precisa estar forte na força do poder de Deus, revestido da armadura de Deus, resistir às ciladas do diabo, entender que a sua luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. Por isso precisamos da oração, texto que o Everson nos mandou. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, vista-se com a armadura de Deus, irmãos e irmãs. Estais firmes, portanto, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, se em base, se fundamente, fundamente-se na firmeza do Senhor e na verdade bíblica, na justiça do Senhor, calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que lição! O maligno arremessa contra nós, lança contra nós dardos inflamados diariamente, e você pode se proteger desses dardos através da sua fé em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tomai o capacete da salvação para proteger sua cabeça. Lembre quem você é. Você é salvo em Jesus Cristo, é parte do corpo de Cristo. E tome também a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Vou ler para você o 17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa estar cada vez mais nutrido pela palavra do Senhor. O texto que o irmão Everson nos mandou e do pastor Hernandes também fala sobre oração. E olha só, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Olha, não é para orar de vez em quando. O texto diz no versículo 18: orando em todo tempo. Você não precisa fechar os olhos, nem dobrar o joelho no meio de uma avenida onde você está atravessando, né? Não vai fazer isso. Ou no seu trabalho, às vezes não é possível, mas você pode ficar em oração o tempo todo, atento ao seu trabalho, mas orando o tempo inteiro, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando. Tem que vigiar, porque o trabalho do diabo é tempo integral, diz a W. Tozer. E nós temos que ser tempo integral também, na vigilância, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, vigiem o tempo inteiro. Vigiem o tempo inteiro, porque uma hora que nós não vigiamos é suficiente para ele nos atingir. Então, a importância da oração sem cessar. E aí, Paulo já vai encerrando dizendo: e orem por mim, que a palavra me seja dada para que eu possa abrir a minha boca ousadamente. Nós temos que orar aí pelos missionários, pelos pastores e pastoras, pelos evangelistas, por aqueles que estão na linha de frente pregando, para que a palavra, ao abrir da boca desses obreiros, dessas obreiras, seja ministrada com ousadia. E Paulo diz uma coisa linda aqui, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber das coisas acerca de mim e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos fará saber todas as coisas. Então, Tíquico estava certamente levando uma mensagem para os irmãos, não só essa carta, mas talvez outras também, para outras comunidades. O qual vos enviei para o mesmo propósito, para que conheçais as coisas a nosso respeito e para que ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai, da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Aleluia. Aqui encerramos a leitura com já breves comentários, porque o texto nos permite isso. É um texto de recomendação final, de saudação final. Agora leio para vocês algumas notas da King James, 1611. Do versículo 1 a 3, como disse, a preocupação inicial de Paulo era que os filhos respeitassem seus pais. Ele diz para os filhos serem obedientes, como ensina a lei da natureza, a lei de Moisés e o Evangelho. A palavra obedecei aqui é diferente do termo submissão. Obediência envolve reconhecimento de autoridade. Uma coisa que nós trabalhamos muito no discipulado é princípio de autoridade. Essa é uma coisa que tem se perdido no, em meio à sociedade. Nos mais variados segmentos, não é só relação familiar. Então, nós precisamos obedecer, a não ser que seja um absurdo completo, absolutamente contrário à palavra do Senhor, nós temos que obedecer e ter as nossas autoridades em obediência. Isso envolve o reconhecimento do princípio de autoridade. No versículo 4, Os pais têm a responsabilidade de disciplinar e instruir seus filhos. Paulo indicou que os pais, naquele momento ainda homens, falava mais para os homens, devem tomar a frente dessa responsabilidade. Mas o casal, já pensando na nossa realidade, não deve provocar a ira dos nossos filhos, provocar a ira dos filhos, sejam filhos biológicos, sejam filhos adotivos, sejam filhos na fé. Às vezes, por causa de coisas menores, nós acabamos gerando um desconforto na relação familiar. A disciplina não deve ser feita com tirania, muito menos com ira. Você não pode se comportar como um tirano, você que é autoridade, nem com ira. Do versículo 5 ao versículo 9, assim como o Antigo Testamento, o Novo Pacto também dá diretrizes sobre os servos e a escravidão. Agora preste bem atenção. Estas diretrizes não fazem vista grossa à escravidão, não. São apenas uma norma ética, uma norma de valor a ser seguida em lugares e épocas em que havia tal sistema. Paulo alegou que servos e senhores eram iguais. A afirmação final dele é que é a importante. Ele diz que eles são iguais diante de Deus. E isso deve ter chocado os seus contemporâneos. Ele respeitou o contexto em que vivia, mas foi além. A lei romana discriminava os servos, mas a lei celestial não. Nesse contexto, as palavras de Paulo fundamentaram, tempos mais tarde, um novo sentido de fraternidade entre as classes e também, posteriormente, foram usadas para inspirar o movimento abolicionista, que até agora, na Idade Moderna, nós tivemos que, lutar contra o absurdo da escravidão. E Paulo já se posicionou naquela época de que eles todos eram iguais perante Deus. Respeitou o contexto, não estou dizendo que ele desrespeitou, tanto que ele usa uma palavra para os servos, outros para os senhores, respeitou o contexto da época, mas foi além do contexto. Acho que fica claro. Versículo 10 a 13, Paulo afirmou três vezes que os cristãos devem estar firmes e forte contra as ciladas do diabo. Aqui a gente entra num outro tema, que é a batalha espiritual. Primeiro, a relação entre pais e filhos, depois entre servos e senhores, ou hoje em dia, empregados e gerentes, os patrões, os líderes de uma empresa ou de uma escola, ou que segmento for. Agora a gente entra num outro bloco do capítulo, que é a batalha espiritual. Paulo afirmou três vezes que os cristãos devem estar firmes e fortes contra as ciladas do diabo. Isso é, ficar firmes na batalha espiritual. Meus irmãos, acordem para isso. Há batalha espiritual de dia e de noite. O diabo não vacila 24 horas por dia. Ele nos ataca. E nós temos que estar atentos contra essa maldade espiritual nas regiões celestiais. No versículo 14 a 16, ele começa a especificar como nós podemos nos defender e também como podemos atacar nessa batalha espiritual. Essa armadura para defesa descrita por Paulo é composta de 5 itens. O apóstolo Paulo diz para os cristãos vestirem a armadura de Deus, versículo 13, que aponta para a natureza divina da armadura. Nós temos que nos vestir da vida de Deus, da natureza de Deus. No versículo 17, só havia uma arma de ataque nessa armadura, que era uma espada curta, provavelmente a mesma que Pedro usou para cortar a orelha de um servo do templo, Malco. Uma espada curta usada no combate próximo. Essa espada simboliza a palavra de Deus. Então veja bem, temos que nos vestir da natureza de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Somos da natureza de Deus, somos do Senhor. E qual é a nossa arma de ataque? A palavra. Não é que a gente que vai atacar ninguém com a palavra, mas nós temos que conhecer a palavra para não cair nas ciladas do maligno. Por sua finalidade, conteúdo e origem, a escritura é a palavra de Deus. E pode ser descrita como palavra fiel, 2 Timóteo 2:11, e confirmada em Hebreus 2, versículo 3, 2 Pedro 1:19, algo que permanece para sempre, 1 Pedro 1:24 e 25. Temos que estar sempre revestidos com a armadura de Deus, ou seja, a natureza, a nova natureza que recebemos em Cristo Jesus quando o aceitamos como Senhor, e cada vez mais preparados através da palavra para resistir às ciladas do maligno. O que a palavra diz sobre isso? O que a palavra diz sobre aquilo? Você precisa ir abandonando o eu acho. Isso, eu acho aquilo, fulano acha isso, fulano acha aquilo, e você tem que se revestindo da seguinte afirmação: a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus nega isso, e eu sou um seguidor da palavra. Do versículo 18 a 20. Cada item da armadura deve ser cuidadosamente vestido com oração. Sem oração, irmãos, nós não temos vida com Deus, não há avivamento, não há unção mesmo. Oração é o diálogo direto com Deus. Então, cada item da armadura deve ser cuidadosamente vestido com oração, tirando força dos recursos divinos. Essa oração é potencializada pelo Espírito Santo, capacitada por ele, dirigida por ele. Orar no Espírito é admitir que somos ignorantes em relação a muitas coisas espirituais e dependentes de Deus. Nós dependemos do Senhor para todas as situações. E o versículo 21 a 24, encerrando, já é a recomendação que faz Paulo para Tíquico, em relação à comunidade de Éfeso e às outras. Paulo termina com uma saudação, sem as típicas referências pessoais de suas cartas. Fica difícil explicar essa omissão se pensarmos que a carta era apenas para a igreja de Éfeso. Mas se nós entendermos que essas cartas circulavam Esse era o costume da igreja primitiva, no primeiro século, elas circulavam entre os irmãos. Então nós podemos entender por que que Paulo não fez menção de um nome, dois ou três, nesse caso. É porque a carta era para circular, ia primeiro para Efésios, e depois para os Efésios, e depois ela ia circular. Porque Paulo foi o lugar em que Éfeso, perdão, foi o lugar em que Paulo passou o maior tempo do seu ministério. Ele poderia citar uma série de nomes: Atos 18, 19 a 21, Atos 19, Atos 20, 13 a 31. Então ele poderia citar vários nomes. Se você compreender que essa carta ia circular, então você vai chegar a essa conclusão. Ele tinha muitos amigos em Éfeso, certamente, poderia fazer uma saudação específica a cada um deles, mas por essa razão, muitos concluem que essa carta foi escrita para circular entre outras igrejas da região e não apenas para a igreja de Éfeso. É bem provável que Tíquico tenha levado essa carta junto com a carta para a igreja de Colossos, carta aos Colossenses, e o estenógrafo pessoal para Filemon. Há um destaque aqui no versículo 17, quando se fala de palavra. E o destaque é a palavra rema, uma palavra grega, rema. A força vocálica está na primeira parte da palavra. Na primeira sílaba, re. Então era rema. Significa palavra, usada em Efésios duas vezes, usada no Novo Testamento 68 vezes. E a passagem aqui em foco é Efésios 6,17. Eu quero só fazer duas considerações com relação à palavra rema. Na década de 80, 90, e talvez ainda haja aqui ou acolá, acho que praticamente já se aboliu, mas houve uma grande ênfase nessa palavra e uma aplicação equivocada. E, por outro lado, uma reação daqueles que viam um equívoco dizendo que a palavra não existia. Claro que existia, uma palavra grega. Então, a primeira coisa a dizer é: rema é uma palavra grega, significa isso, né? Literalmente, palavra. Isso é o primeiro a dizer. Existe, está citado na Bíblia e significa palavra. Agora, a segunda coisa a dizer é que ela não é uma palavra mágica. E ela foi utilizada muitas vezes com essa função de que saíram livros devocionais sobre isso, e os irmãos utilizavam na igreja. Se nós tivéssemos a palavra rema, nós poderíamos trazer à existência, né, muitas coisas que ainda não existem, quase como que juntando o dom da fé, o dom da operação de sinais e maravilhas, o dom da cura, e nesse caso é totalmente impróprio, como nós vimos na igreja, utilizado de modo impróprio e fruto do despreparo da igreja, de líderes, de pastores e pastoras. Então, para concluir essa consideração, na maioria das vezes, rema aparece nas descrições dos quatro evangelhos, na maioria das vezes, e também em Atos dos Apóstolos, totalizando 52 vezes. Então, quem diz que não existe está absurdamente equivocado. A palavra é utilizada 52 vezes, só nos evangelhos e em Atos. Nas páginas do Novo Testamento, rema, que, como eu já disse, significa palavra, é usada em dois sentidos. Agora é importante você prestar atenção, eu vou falar mais devagar. É usada em dois sentidos. Primeiro, rema é usada para indicar algo que foi dito ou expresso. Rema é utilizado para indicar algo que foi dito ou expresso. Aqui a palavra focaliza aquilo que está sendo comunicado no versículo 17. Por exemplo, Jesus diz que teremos que prestar contas de cada palavra que falamos sem pensar. Então, isso foi dito por Jesus, foi expresso por Jesus em Mateus 12, 36, e por isso a utilização do termo rema, da palavra rema. Nesse sentido, rema também pode se referir a um dos vários tipos de comunicação. Uma profecia, uma predição. Mas veja bem, profecia é algo totalmente diferente do que atribuir um poder sobrenatural à própria palavra, como que trazendo à existência algo que não existe. Aí quem faz isso é Jesus. E para definir Jesus, João usa logos, aquele que dá origem a todas as coisas e coloca ordem em todas elas. A razão suprema. Então é diferente profecia ou predição de um poder quase mágico. Um exemplo é Marcos 9:32. Pode ser usado como um tipo de comunicação para um discurso, para um sermão, um evangelho, uma confissão, um mandamento, uma ordem. Estão vendo? Tem uma importância muito grande, como mandamento, como confissão, como discurso, como sermão. É uma comunicação, uma profecia, uma predição. Nesse sentido, ela é profética. Agora, ser profético não significa aquele caráter que foi atribuído nos anos 80 e 90 do século passado. Um mandamento, uma ordem, como Hebreus capítulo 11, versículo 3. Contudo, rema nem sempre focaliza algo já comunicado. O termo pode se referir simplesmente a uma coisa, um objeto, um assunto ou evento. Por exemplo, Paulo diz que toda questão, palavra ou evento, precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. 2 Coríntios 13, 1. E aí, nesse caso, rema é apropriado. E o anjo Gabriel lembra a Maria de que nada é impossível para Deus. Lucas 1, 37. O que não significa que foi a palavra rema que trouxe a existência. O que traz a existência é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. E João, inspirado por Deus, utiliza outro termo para a palavra, para a razão criadora, sustentadora, ordenadora do universo, que nós traduzimos mal por verbo, mas ele usa o termo logos, que era um conceito grego, e não rema. Então, rema é uma bênção, desde que utilizada para o fim correto do vocábulo. Por outro lado, ela foi equivocadamente utilizada na década de 80, 90. Penso que até por volta do ano 2000, uns 20 anos atrás. Não estamos aqui censurando quem usava, às vezes é por falta de informação ou falta de formação adequada. Só dando a você o subsídio para que você não utilize de modo equivocado. Irmãos e irmãs, nós estamos encerrando e eu quero encerrar com a tríplice. As três palavras que podem definir a vida e o ministério do apóstolo Paulo e sua teologia. Mais uma vez, agradecendo ao pastor Ivênio dos Santos. A primeira palavra, guarde isso. Não esqueça, guarde, guarde. Se você tem dificuldade para guardar, anote. Hoje tem o celular, mas não perca. Não vai deletar depois. A primeira palavra é visão. O livro de Efésios, junto com Romanos, são os dois principais livros teológicos do apóstolo Paulo. Não que os outros não sejam marcados pela teologia, mas nesses dois livros nós temos uma teologia densa. E essa teologia densa reflete uma percepção da vida, da história, da revelação de Deus. Isso é a visão que Paulo adquiriu por ocasião da sua conversão. Tá bem? Quando ele se encontra com Jesus, toda aquela situação que você conhece, vem uma luz do céu, o cega para a visão equivocada, e depois ele recebe a oração de Ananias na casa de Judas e recupera a visão. E ganha mais do que isso. Ele é batizado e ele depois vai ficar 3 anos comparando, estudando no deserto da Arábia, tudo que ele sabia como teólogo do Sinédrio, e vai então expressar essa visão de Jesus Cristo como Messias na sua vida e no seu ministério. Uma palavra que define a teologia e a vida e a teologia do apóstolo Paulo e o seu ministério é a visão. E nós precisamos ganhar a visão, irmãos, irmãs. A mesma visão que Paulo ganhou, claro, com a característica particular de cada um, mas a visão de que eu era De uma maneira, depois do encontro com Jesus, eu comecei a enxergar a vida e a história de uma outra maneira. Só aí se percebe, de fato, uma conversão. Senão, não convergiu nada. Você precisa ser encharcado por uma nova visão, embriagado por um novo vinho, vinho novo. Você precisa ter uma nova visão para a sua vida, para a sua família, para o ministério da igreja local, para o ministério da sua denominação. Ou seja, você precisa de visão, a visão de Jesus, porque você tem a mente de Cristo. Muito bem. A segunda palavra que pode definir o ministério do apóstolo Paulo é o que ele diz aqui: eu sou embaixador em cadeias. A segunda palavra é prisão. Paulo nunca se sentiu preso pelas circunstâncias. Paulo não se sentiu preso pelas adversidades. No dia que ele ganhou a visão de Jesus Cristo, ele entendeu que ele era um embaixador do reino de Deus e que tudo que estava acontecendo na vida dele precisava acontecer ou ia acontecer para que ele pudesse, em todas as circunstâncias, se fazer fraco com os fracos, se fazer forte com os fortes, para que por meio de todas as coisas alguns fossem salvos. E ele se sente então embaixador em cadeias, prisioneiro de Cristo Jesus, cativo da liberdade, cativo do processo de libertação. Há uma grande dificuldade de nós entendermos alguém como convertido, mesmo se ele não se sente ou ela não se sente prisioneiro de Cristo Jesus, não entende as adversidades da vida, a luta da vida, a dor da vida, as ausências da vida, a carência da vida, as chicotadas da vida, as prisões da vida, os naufrágios da vida, as pedradas da vida. Ele não entende, ou ela não entende isso, como sendo alguém prisioneiro de Cristo Jesus. Se está sempre reclamando ou chorando. Paulo não. Paulo recebeu a visão correta, que um novo convertido recebe de fato, e porque recebeu a visão, ele também recebeu a prisão. E em terceiro lugar, guarde, repita 10 vezes, 70 vezes 7, visão. Se eu ganhei a visão, eu tenho que assumir a prisão, para que, como prisioneiro de Cristo, embaixador de Cristo, eu possa libertar as pessoas que estão cativas da opressão do maligno. Eu só fui parar numa prisão ou em uma determinada situação porque Deus tem um plano em cada uma das situações. Ou ele fez algo para que eu fosse parar na prisão, ou ele permitiu para que lá na prisão eu possa dar testemunho. Primeiro, repita 70 vezes 7, visão. Segundo, repita 70 vezes 7, prisão. Terceiro, repita 70 vezes 7, missão. Paulo ganhou uma nova visão. Alguém que se converte ganha uma nova visão. Se a pessoa se converteu e continua igualzinho, mundano, eu não estou falando em um momento de pecado, não. Mas mundano não é só pecado moral, não. Ah, continua estudando, vai viver a vida para trabalhar, para guardar dinheiro, e depois casar e juntar mais dinheiro e construir a casa e vai se tornar um avarento e nada comprometido com a obra, vai de vez em quando à igreja, no máximo na escola dominical, ou no máximo num culto semanal, ou no máximo num culto dominical noturno, vespertino, mas não mudou nada. E não está mudando em nada. E não está fazendo diferença onde está, porque não tem sal, não tem luz. Não é sal da terra nem luz do mundo. Então não tem uma nova visão. Segundo, não está em prisão. Não se sente embaixador em cadeias. Eu estou aqui para evangelizar. Eu entrei nessa faculdade é para evangelizar. Eu entrei nessa empresa é para evangelizar. Eu entrei nesse time de futebol é para evangelizar. Eu entrei onde eu estiver, Deus me colocou ou permitiu que eu entrasse para que eu, embaixador em cadeias, anunciasse o evangelho da vida. Do caminho, da verdade, da vida. E em último, a missão. Irmão, alguém que se converteu, irmã, alguém que se converteu, respira a missão e transpira a missão. Ponto. Eu aprendi com algumas pessoas importantes da família de que as coisas têm que ser ditas diretas. Doença de verdade se trata com remédio de verdade. Eu vou ser direto com você, irmã, e com você, irmão. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você não está respirando missão e não está transpirando missão, de dia e de noite, todos os dias da sua vida, reveja tudo. Se você se converteu mesmo, ou só sentiu uma emoção num acampamento, ou num dia especial, ou num culto, ou se você simplesmente está convencido doutrinariamente de que o plano de salvação está correto. Porque quem se converteu, respira a missão, ora por missão, todo dia, de dia e de noite. Não é pastor quem faz isso e pastora, não é missionário e missionária, não é evangelista, é todo aquele que nasceu de novo. Como Jesus falou para Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Você tem um espírito novo. Você nasceu de novo. Então preste atenção. Agora, se você não foi bem informado, agora aproveite essa ocasião para dizer: eu vou gastar a minha vida. Como o apóstolo Paulo diz: eu me gastarei e ainda me deixarei gastar pelo evangelho de Cristo. Eu vou orar de dia e de noite por missão. E não aquela oraçãozinha, Zé Mané. Aquela oraçãozinha chulé que não passa do teto. Deus quer ver um clamor, quer ver o seu coração, sabe, ardendo quando você clamar. Não precisa nem ser com palavras. Mas ele quer ver o seu coração latejando por missão. Ore por missão. Ofereça suas propriedades, como Barnabé, ofereça sua disponibilidade para missão. Morada no céu, amigão, você vai ter se você se converteu. Para de guardar coisa. Disponibilize a sua vida para a missão, o seu tempo, o seu dom, o seu talento, as suas propriedades, que tudo isso, na verdade, não são nem seus, são emprestados por Deus. Disponibilize, dobre, triplique, diversifique os seus investimentos missionários. E amplie, ore, oferte e vá. Como que eu posso ir se eu tenho uma profissão, um estudo, tal? Você não precisa sair de onde você está, mas utilize o espaço onde você está para formar um grupo de oração, para propiciar que alguém venha evangelizar essas pessoas. Você vai ser um missionário para ganhar vidas, para pescar. Você era um pescador de peixes na antiga visão, agora você é um pescador de seres humanos. Que Deus os abençoe. E ao findar desse livro de Efésios, com pequenas considerações, pequenas mesmo. Qualquer autor, eu tenho alguns livros aqui de Efésios, escreve um calhamaço para comentar Efésios. Mas eu espero que essas pequenas considerações possam balançar você. Porque também não adianta muito falar ou muito escrever se não tiver a graça, se não tiver a unção, se não tiver o poder. E Deus nos deu a graça, tínhamos entrado na Ucrânia, agora entramos na Rússia. E eu clamo a vocês da Ucrânia e da Rússia, clamo para que Deus liberte a Ucrânia das garras malévolas que estão destruindo famílias, bebês, da mão do governante russo, e em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos de todos os russos, mesmo contra a propaganda estatal e mentirosa. E que os próprios russos comecem a pressionar o seu governante e dizer não. Chega! Ah, Senhor, liberta o povo da Ucrânia e liberta o povo da Rússia dessa maldade também. Nós entramos na Rússia, irmãos e irmãs, vocês que estão orando por esse ministério, contribuindo, entramos lá também. O Senhor tem nos agraciado de uma maneira assustadora. Por um programa de WhatsApp, blog, e um Instagram, por um celular de 1.700 e lá vai bolinha. O Senhor tem nos dado graça e poder e unção, que Ele balance você e que essa devocional chacoalhe você e o faça assumir a visão, a prisão e a missão. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo inunde cada irmão e cada irmã em Cristo Jesus, espalhado sobre toda a terra, da visão, da prisão e da missão, de tal maneira que a igreja, até a volta de Jesus, possa ser uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, para o agrado de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja hoje e e eternamente. Amém, amém e amém.